que a bênção de Deus recaia sobre todos nós e que através dela nos possamos experimentar no nosso coração, na nossa mente, que realmente significa essa bênção. Proporcionarmos a nós mesmos, experimentarmos o quanto bem é capaz de fazer quando nós a aceitamos, quando nós abrimos os nossos braços e a recebemos. Ela nos contagia, ela nos transforma. Que possamos, através dessa vontade, buscarmos cada vez mais a conexão com Deus e experimentarmos a sua bênção todos os dias.